sete estrelas, ao meu Bumberamã. Vem na força das ondas, sob a luz do luar, sob a luz do luar. Salve os sete estrelas, ao meu Bumberamã. Vem na força das ondas. E o tempo é chegado, é hora de trabalhar, é hora de trabalhar. É o mestre a nos anunciar. E o tempo é chegado, é hora de trabalhar, é hora de trabalhar. Apruma teu aparelho, monta o teu gongá, guarda o tempo é sagrado, e põe tudo a girar, e põe tudo a girar. Apruma teu aparelho, monta o teu gongá, guarda o tempo é sagrado, e põe tudo a girar.